Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio musical. Sim, a gente estava devendo um episódio musical, onde a gente vai comparar versões antigas das músicas com as versões mais novas. E temos aqui os DJs de hoje, desse episódio, né? Temos aqui conosco Hyde, Mr. Bubbles e esse que vos fala, Lula Molusco. Aqui a leitura de cartas, né? O pessoal chega final do ano agora, o pessoal começa a viajar e fica cada vez menos gente aqui. O Lula, né? Foi fazer churrasco. Não foi fazer churrasco, sobrou a gente aqui. Então, Mr. Bubbles, qual que é a sua carta? É do Devil Pony e ele começa falando que foi um cast muito bom, principalmente pelos pegas entre o Mr. Bubbles e o Homem Mal, eu não lembro disso. Falou que deu muita risada. Eu também não vi ninguém se beijando, mas. Eu também não, mas se ele diz, tá dito, né? Ele fala que a gente deveria atormentar mais um homem mau no cast, porque ele fica engraçado quando ele fica bravo. Mas ele tem uma arma, né, mano? Tem várias. Tem várias, a gente não pode ficar atormentando um cara desse, né? Ele falou assim que pra gente falar pro cientista que ele parece o Christian Pior do programa Pânico. Não conheço. Eu não conheço também. A gente não assiste Pânico, não, velho. O que eu já ouvi, aliás, até mais uma pessoa falar que o cientista parece com... A voz do cientista parece que é do cara do Chupim. Ah, é esse cara, não é? É esse cara aí? Eu não conheço. Ah, não sei. Também tô por fora da TV. Também não. Aí ele mandou uma sugestão pra gente aqui que seria fazer um cast sobre revistas de videogame. Tem muita coisa boa. Boa sugestão. É legal, hein? Esse daí eu curti. Com certeza tá entre os casts de 2012 antes do mundo acabar. É isso aí. Valeu aí, Devil Pony. Ele deu nota aí pro cast? 9.8. Ah, então tá dentro da... Dentro do padrão, né? Nem da média. Você vai continuar nosso amigo agora. É o mínimo é 9.8, né? Eu tá tô aí. Brincando, a gente pode ser sincero aí. Quando tiver na nota, pode se achar ruim, pode botar. É, apesar que se colocar ruim, a gente não vai ler. Mas a gente vai receber, né? Pelo menos a gente vai estar atento, né? Não, outra coisa também, quando achar ruim, indica assim, o que achou ruim, né? Pra gente poder tentar melhorar. E você, Pascoal, tem alguma carta aí? Eu vou ler o comentário do Rafael Tekken, que eu aposto que ele pôs esse nome por causa daquele jogo de luta, Tekken. Nossa, como eu sou perspicaz. Mas enfim, ele falou, tem mulheres no Brasil que entendem games, sim. Mas só pra explicar, é porque o Lula disse que não conhecia nenhuma mulher que apresentava programa de videogame, que falava de videogame, que entendia do assunto. Manjava de game, é verdade. Ah, mas hoje em dia eu tenho visto que tem mais mulher que manja mesmo, até no cotidiano, assim, você vendo assim, o pessoal comentando. Então, tem, assim, mas não, tem, é o que ele não fala. Não seja manjar, assim, não, manja, mas... não tenta piorar o que ele já falou, pô. Mas enfim, a Flávia Gazi, né, é isso mesmo? É, ela é da MTV, né? Ah, legal. Mas tem, ela faz um programa de games mesmo? Sim, ela tem um programa faz bastante tempo já, que ela bem envolvida no meio, assim. É, eu acho assim, que se a pessoa trabalha num programa de videogame, o mínimo que ela pode fazer é manjar de videogame. Não, mas o caso dela é o contrário. Ela tá lá porque ela manja, não? Porque ela manja, mano. É, porque não era o caso daquela mina daquele programa que tinha na Band. Ah, mas coitado, pô, aquele programa lá não... Nem ela, nem o cara que trabalhava lá. Não, pô, o Luciano? É. Luciano Amaral manja. O Lucas Silva Silva? Ah, manja. Ele não jogava aquele jogo do Mario genérico? Lembra? Era do mundo da lua. O Blixto, um negócio assim, o nome, né? Eu nem lembro o nome daquilo lá, mas era tipo um Mario maior, assim, né? Tipo, sei lá. Enfim. Aí ele falando aqui que faz um quadro no jornal Leitura Dinâmica da Rede TV. É, a Flávia Gazi, isso, ela faz isso. Ela trabalha lá. Mas tem sim, tem bastante. Teve gente também que comentou das meninas do Gears of War lá também, né? Tem. Lá no Facebook também tem a Mayara lá que posta no grupo do Orion Games tem direto bastante, também, né? Eu acho que hoje em dia tá bem mais democrático, sim. É, tem minha irmã também, que manja pra caramba de videogame. Ela trabalha na loja, não é? Ela trabalha numa loja de videogames e ela no Call of Duty mata 46 e morre 4. Caramba. Então, vou ler aqui a cartinha do West Nigami, né? Aliás, na semana passada ele mandou uma cartinha aí me trollando, né? E agora ele avisou que realmente era uma trollagem, né? Eu fico muito aliviado com isso. Se bem, né, que pode ser uma tática, né? Espero que não. Bom, ele manda aí, né, que ele, falando sobre o cast, né, que em todas as categorias que entrou, ele votou no Batman Arkham City, né, que ele comprou o jogo junto com o Skyrim, né, e o Batman disse que é perfeito, e Skyrim é cheio de lags e bugs, apesar de ser mais grandioso que o Batman, né, e agora a gente já sabe que o Skyrim ganhou, né, porque o VGA foi ontem, né. Eu fico triste com isso, porque as pessoas se deixam levar pelo gráfico e pelo jogo ser mais voltado para o adulto. Se fosse pelo gráfico, o Uncharted tinha ganho, pô. Uncharted merecia, viu? Porque o melhor gráfico que eu já vi em tempo real no videogame foi Uncharted. Mas o... É que eu acho que o pessoal se deixa muito levar. Eu acho que na votação também o cara fica com medo. Ah, não vou votar no Zelda. Não, mas a votação foi feita pelo público. Ganhou quem tem mais público. Certo? É. Ah, mas é... Eu gostei. Pelo menos foi um RPG que ganhou. Claro que o outro que deveria ganhar seria o Zelda, né? Então era RPG. Não. Mas foi como jogo do ano que ganhou, né? Foi como jogo do ano. É porque assim, quantos caras que jogam esses caras, tipo, eles jogaram um pouco, aí enjoaram e foram lá votar. Os caras que jogam Zelda continuaram jogando porque o jogo é bom e não votaram na bagaça. Nossa, que distorção da realidade isso aí. Boa. O Batman, aliás, ganhou em bastante categoria também, né? Ganhei duas, né? Foi duas só? Mais um é bastante. Foi o melhor jogo de Xbox 360. Mais um é bastante. Tá. Aí ele diz aqui que deu uma medalha de ouro pro Arkham City na coluna que ele escreve de games, só que acho que ele não deixou o link do site aí. E deixei Skyrim com prata. Que nas observações dele era... Ele tinha problemas que achava um jogo chato, né? E ele disse que odeia lag e isso aí atrapalhou, né? Joga Zelda, cara. Você vai... E também o Sérgio Sampa, né, ele mandou lá um comentário no mural falando que a gente esqueceu o nome do cachorro do Mega Man, né? Falou que isso não é perdoável, né? Esqueceu o nome do cachorro do Mega Man, que é o Rush, né? Lembra? É verdade. Eu lembro do desenho, né, que tinha. Mas eu é verdade. Desenho. Ah, é. Ele reclama também que ele falou que a gente não sabe diferenciar o Mega Man do Rockman. A gente diz que o Rockman é que o X, né? Na verdade, o X é o Mega Man adolescente que não liga mais pro cachorro. Mas isso foi uma piada, né? Porque o Rockman é o Mega Man no Japão, né? Inclusive. Na verdade é que ele falou assim, Mega Man, Rockman, mas na verdade é o X, né? O X. Ah, é o X no Mega Man. É, os dois que são diferentes. Então ele que não sabe. É verdade. Rockman é no original no Japão, porque o Mega Man foi criado no Japão, o nome dele era Rockman. O interessante é que o criador colocou esse nome porque ele era fã de rock. E não é por causa de pedra ou qualquer outra coisa assim, é porque realmente ele só pôs o nome que veio à cabeça, Rockman. Ah, legal. E ficou. Ficava Rockman, né? Porque eles não falavam Rockman. E aí, quando o jogo foi pros Estados Unidos, eles deixaram que ia ser melhor o jogo ter o nome de Mega Man do que Rockman, enfim. Porque ia associar com pedra e o bagulho. Que é Mega, né? Mega é mais que Master, né? Tipo, igual Mega Drive, assim. Só não é mais que Ultra, né? Aí seria Ultraman. E aí por isso tem a mudança de nome, assim como tem também no Street Fighter, aquele negócio do Balrog, do Vega e coisa. Mas é legal, tanto é que o Mega Man Legends no original chama Rockman Dash, né? Mas enfim, que também infelizmente não saiu o terceiro. E ele ainda corrige mais aqui, ó. Ele fala que, não querendo ser chato, mas o nome do criador do Mario não é Shigeru Miyamoto, Rádio, é Shigeru. Então, mas não pega bem um podcast. Eu falei errado. Fantástico, né? Com o Morion Cast falar errado o nome dos caras. Mas isso aí tem uma causa. Isso aí é um pacto que eu fiz. Não é um pacto, é um. Não sei a palavra agora, me esqueci. Mas enfim, enquanto o Miyamoto não pronunciar meu nome correto, eu não pronuncio o dele. Então... eu também acho uma sacanagem isso daí, porque é uma questão de pronúncia da nossa língua. Eu leio como Shigeru Miyamoto e vou continuar falando assim. Porque se você for lá no Japão, eu que chamo Rodrigo, ninguém vai falar Rodrigo. Eu falo Rodrigo, né? E aí eu não vou sair enchendo o saco do pessoal na rua pra eles falarem meu nome direito. Eu vou aceitar, falar, beleza. Então. E, enfim, o importante é que o dublador do Mario faz a abertura do nosso cast. Isso dá aval pra gente chamar o Shigeru do jeito que a gente quiser. Shigeru mesmo e Shigeru acabou, né? Importante que ele fez o Mario, Zelda, Donkey Kong. Não, mas brincadeira, beleza. É brincadeira, certo? É interessante, é bom saber, né? É bom saber. É que assim, eu nunca vi ninguém chamando o cara, né? Eu até queria ver ele de perto e ouvir alguém chamando. Eu acho que essa pronúncia do Shigeru também vem do americano que chama ele de Shigeru. Isso não soa meio estranho você falar Shigeru. Parece que tá mais errado do que Shigeru, né? Sei lá. Sei lá, hein? Eu também não sei. Enfim, é Miyamoto, né? Miyamoto. No primeiro nome não é importante. Miyamoto é o pai do nome. Então, eu acho que pra fechar aqui, né, nossa leitura, eu vou ler o comentário do Psycho, que ele falou que esse foi fácil o pior podcast que ele já ouviu na vida. Meu Deus. Vocês não jogaram metade dos jogos, votaram sem ter a mínima noção de review ou até mesmo de opinião. Podem votar no que quiser, desde que tenham um mínimo jogado. Eu voto desculpa. Porque é da SEGA. Acho que foi o Raid que falou isso. É claro que foi Vê se isso é um critério. Voto porque é da SEGA. Como é que você explica isso? Então, nossa, esse comentário aí me tirou o sono, viu? Depois que eu li isso. Deixa só comentar uma coisa. Como que é o nome desse maluco aí? Psycho. Desculpa, mas você deve ter uns 12, 13 anos. Você não trabalha, você não estuda. Aí é fácil jogar os jogos inteiros, né? Uma que a gente não tem dinheiro pra comprar todas essas porra. E outra que, tipo... Meu, eu trabalho, eu faço faculdade, eu tenho namorada, coisa que você, não sei se você tem, né? Mas enfim. Então eu não consegui jogar nem Zelda, que é um jogo que eu amo. Quem dirá jogar todos esses jogos aí? Enfim, mas lógico. Não, calma. Então, vamos aloprar o cara. Ele não entendeu. No começo a gente falou que era só um bolão. Bolão é você pode apostar. É um chute, era zoando a votação. Ninguém. Impossível ter jogado todos. Falaram, até comentaram embaixo dele. Ele não entendeu a proposta. Não era, tipo, fazer uma análise de todos que foram votados. É impossível, ninguém jogou todos. Lembra a categoria? Né? Era jogos de esporte. Eu tenho que votar. Eu vou votar em quê? Não vou nem se entender isso. A gente tava jogando dado pra cima, né? É. Tava brincando. Então é brincadeira o negócio. Não pode levar, nem se estender, não sei. Levar isso a sério. Então, como o Luan tá aqui, chamou os recadinhos aí, Mr. Bubbles. Você tem algum recado aí pra passar? Ah, obrigado. Então, curtam a gente lá no Facebook, sigam no Twitter e ouçam sempre o cast e não falem mal dele, por favor. Não, acessem meu blog também, não esqueçam. Quando faço contar aqui, pascaldesenhos.blogspot.com. Mas só outra coisa também, quando tiver que criticar, critica mesmo, velho. Assim, a gente falou bastante coisa, mas não precisa ter medo de falar mal, não. Assim, é lógico. E chega! É nóis. E começando o assunto de hoje, né, galera? A ideia é a gente comparar, assim, como faz tempo, né, que a gente não faz um BGM, um cast musical, a gente resolveu fazer esse temático e a gente vai fazer, assim, comparando versões antigas das músicas do mesmo jogo, da mesma série, com versões mais novas, né? O que a gente gostou mais. Na verdade, a gente gostava de todas, né, que a gente escolheu aqui. Ou tem alguma que vocês não gostam? Não, acho que não. Não, né? Eu também. Não tem nenhuma que eu não gosto, não. Mas tem as que eu gosto mais, né? Então. Às vezes mais você gosta mais de uma versão ou de outra. E às vezes a versão antiga é melhor que a nova. Ah, muitas vezes. Muitas vezes. Vamos ver aqui no caso de cada um, né? Vamos começar por Hyde. Hyde, qual é a sua primeira música? Então, a música que eu escolhi é Escape from the City, do Sonic Adventure 1, do Dreamcast, né? Acho que quem jogou lembra. Acho que é a música mais marcante daquele jogo, né? Que é do... da banda Crush Forte, que grava as músicas do Sonic já há algum tempo. Acho que no Generations não é, né? Eles mudaram. Mas até o Colors era. Até o Colors era. E aí quem canta essa música, em vez de ser o Johnny Gioeli lá, que gravou quase todas, é um outro cara. É o Ted Poley de uma banda famosa que eu também não me lembro o nome. Mas enfim, a música é muito boa. É a música que já toca logo na primeira fase. Na primeira fase, né? pra dar impacto mesmo, né? O que eu gosto dessa música, assim, em especial, é a linha do baixo, né? Eu acho o baixo sensacional nessa música. Eu acho essa banda, essa banda, ela tem uma marca muito boa pra mim, que é a guitarra. O cara que é o guitarrista... O John Senou, ele é o líder da banda, na verdade, né? Então, eu acho a guitarra dele muito marcante, assim. Ele tem aquela coisa que a gente chama de feeling, né? Que ele não é um cara super virtuoso que sai fazendo solo, mas eu acho que os bases dele... A levada dele é legal, feeling, né? Aquele groove que ele tem, assim, é muito diferente do que a maioria faz, assim. E acaba deixando marcante, né? Mesmo as músicas dele, né? Uhum. Sim, com certeza. Mas nessa música em especial, eu aconselho a prestar atenção no baixo. Que é todo mundo... Ela começa no baixo, né? Começa no baixo. mas o baixo, mesmo no meio da música, é legal, né? E agora, né, que vocês ouviram a versão antiga que o Hyde passou, vamos para a versão antiga do Mr. Bubbles. Que música, Mr. Bubbles? E que versão? Bom, a música que eu escolhi é de um jogo muito roots, que é o Street Fighter 2, que é o tema do Gaio. Olha ou só. Do Guile, né? Ou Guiler, né? Ou Guiler também. Eu já vi essa versão também. Guiler. É, o pessoal falava na má, Guiler, eu jogo com Guiler. É válido, é válido. É. Então, a música dele, eu acho, assim, difícil falar qual é a melhor do Street Fighter 2, né? Porque o cara que fez as músicas estava realmente abençoado. Uhum. Mas eu acho que é a mais, assim, que me dá um feeling, assim, legal, assim. Que eu, inclusive, na internet, sabem que tem aquele movimento do The Guile's Theme Goes With Everything, né? Que ela combina com qualquer coisa que você colocar, e isso realmente é impressionante. Uhum. Você pega qualquer vídeo casamento. E coloca combina, lá o... combina. Quando combina. O cara vai entrar na igreja. Já pensou, meu, o cara casar com o tema do Guile? Oh, nossa, que da hora. Combina. Eu falei isso. O cara vai entrar na igreja e style. É, com certeza. É, então, já vai entrar dando um somersault, né, cara? Somersault, vai dar um padre, dando um né? facão já. Eu acho que ela tem o mesmo feeling da música do rock. Sabe, que dá aquela emoção, que te dá aquele sentimento de virada, assim. Uhum. Quando começa a tocar a música do rock, você, puta, te dá aquela energia a mais. E agora eu vou falar da música que eu escolhi, né? É a música, a gente já falou tanto de jogo beat'em up aqui, né? Jogo de porradinha. E tem um jogo muito clássico de beat'em up, que é Double Dragon, né? Velhaço, assim. E que eu achava muito legal a música da primeira fase, primeira missão, né? Eu lembro desse jogo até no Master, que eu achava a tela bacana, assim, que é aquela tela que abre, levanta a porta da garagem, assim, tem um carro bonitão lá dentro. Então eu achava aquela tela colorida do Master System, mas é, a música que eu escolhi aqui é a versão do NES, é, acho uma música bem bacana e, assim, acho que é pedra lascada dos jogos beat'em up. Sei vocês. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar assim, ah, por que não escolheu a música do Streets of Rage, que eu acho tão um concurso o Streets of Rage. É, né? Mas resolveu homenagear o Double Dragon. É. Falou tanto da trilha, né, do Streets of Rage. Uhum. Não, eu resolvi homenagear o Double Dragon, porque afinal acho que sem Double Dragon não teríamos também Streets of Rage, tá? É verdade. É um clássico, aí fica com vocês a música da primeira fase, a versão do Nintendinho, NES. E agora, Hyde? Agora você já abandonou a versão velha lá do Sonic, agora... Velha não, clássica. Clássica não, é, a versão clássica. As velhas, as velhas são mais bonitas, né? É. As clássicas são mais bonitas, as clássicas. Né? Clássica fica mais estiloso. Qual a versão que você traz agora? Então, a versão agora é do Sonic Generations, foi lançado, acho em outubro desse ano, né? Novembro, sei lá. Há pouco tempo, né? Foi lançado há pouco tempo. E eu a primeira vez que eu vi essa música, né, era uma outra versão. Eu até mostrei pro Mr. Bubbles, né, não sei se ele lembra. Uhum. Mas era muito ruim. Era muito ruim tipo, nível épico, assim. É. Era horrível. Era tipo o quê? É tipo um pop, assim. Era um pop com autotune, né? É, sei é. Lá, sei lá o que era. Que era. Era tipo um Escape from the City cantada pelo Cine, assim, mas... É. É verdade. Nossa... Tava desse jeito, sério, sem brincadeira, tava horrível. Se acharem no YouTube, não vejam porque não merece. Vai doer, vai doer. Vai doer muito. Então, mas felizmente, graças a sei lá quem, Yujinaka, né? Ou alguma outra divindade, eles trocaram a versão final da música e ficou boa. Por incrível que pareça, não ficou ruim. Eu ainda prefiro a versão original, com o Ted Poley lá, com o Jun Senoi, mas essa aqui não tá ruim, dá pra ouvir. Dá uma roupagem nova, porque às vezes você não precisa mudar a música pra ela ficar legal, né? Você dá só uma... Ela ficou mais moderna, uma batida, né? Diferente, ficou mais moderna. A bateria tá diferente. Mudar muito, descaracteriza, né? Sim. Então é Escape from the City Remix. Agora, né, depois da Escape from the City Remix, né, que o Hyde não gostou tanto quanto a versão clássica, a gente vai pro Mr. Bubbles, né, Mr. Bubbles? Qual que é a versão recente da outra música que você tinha escolhido? É a versão do Street Fighter 4 do Gael Temme, né? Uhum. Que, eu assim, também vou ficar que nem o Hyde, eu gosto mais da versão antiga. É, as músicas do Street Fighter 4 eu não gostei de praticamente nenhuma. É, acho que elas ficaram muito descaracterizadas, assim, eles tentaram fazer uma coisa mais moderna, não sei, colocaram uma batida mais eletrônica e tal, eles tentaram colocar uma batida eletrônica mantendo a linha original da música, sabe, a frase original. Uhum. E a música do Guy eu achei que perdeu muito porque eles deixaram ela um pouco mais lenta, assim, eu achava que ela tinha um negócio animado, assim, na versão original, né, que era gostoso de ouvir, principalmente a segunda parte, né, depois daquele tan, tan, tan, tan, sabe, a parte que vem depois dessa. Achava que era uma parte bem, bem legal da música e ficou mais lento agora. Essa não combina com qualquer coisa, né? E tinha uma adição de um efeito especial também naquela tela que você enfrentava o Gaio, que eu achava quando você conseguia quebrar um caixote. Sei porque, mas parece que isso soma a música. É, isso soma. A primeira coisa que eu lembro quando eu falo dessa música é o maldito caixote quebrando. É, então o som do caixote quebrando, cara. Não, vem tudo à mente, né? Vem o barulho do Sonic Boom, já vem todos os sons clássicos, né? Mas nesse caso não é só nostalgia, não. Eu achei que realmente não ficou tão legal, assim, porque eles tentaram, assim, fazer uma música nova, só que mantendo a linha original. E acabou que descaracterizou a antiga e não virou uma música nova, entendeu? Por isso que eu ainda prefiro a música original, mas... Beleza, vamos deixar a galera conferir a música e tirar a opinião deles aí. Vocês concordam contigo. We'll be right back. Bom, eu não sei se a galera gostou mais da música do Gaio antigo ou da nova, mas aí eu vou falar da minha nova também. Eu tinha escolhido a música da Missão 1 do primeiro Double Dragon, mas é que eu achava legal. Agora, cara, quando eu joguei Double Dragon 3 a primeira vez, que eu cheguei na rua, nossa, a versão da música da Missão 1, que chamava a Missão dos Estados Unidos também, né, no 3 chama, que é separado por várias localidades no mundo, né? Cara, eu achava demais, assim, era aquela, e os caras já vinham correndo pra cima de você, né, você podia correr no jogo também, era uma delícia, você simplesmente sair correndo contra os caras e já picar uma voadora ouvindo aquela música na primeira fase. E a música, a versão aí que eu escolhi também é uma versão, é chiptune de Nintendinho, mas são daquelas músicas que ficam grudadas na mente, assim, não sai da cabeça. Acho que muitas grandes músicas nasceram em chiptune, né? É, nossa, cara, a série Contra, por exemplo, tem várias, assim, que ficam grudadas na minha mente até hoje. Mas não sei, eu espero que vocês gostem. Eu, quem jogou Double Dragon 3, quem foi dessa época, né? Quem jogou Nintendinho, curta, né? Foi a música que marcou muito esse jogo pra mim. Bom, depois das versões novas aí, das primeiras músicas que a gente falou, a gente vai para mais músicas antigas, né? Mais para mais versões antigas. Raid, qual a outra música que você escolheu, a versão clássica? Então, é uma música... Eu tinha medo dessa música na época, na verdade, né? Uhum. Eu ouvi ela a primeira vez no Mortal Kombat 2 no Master System. E o Master System, aquele jogo do Master System era muito sinistro, assim. Porque ele era todo escuro. E a música, como era tudo limitado, sei lá, eles... Ficou macabro o negócio, né? Mas a versão que eu vou colocar aqui é a versão do arcade, né? Até porque a versão do Master System não dá pra ouvir, não. O nome da música é The Armory, né? Da cena do cenário The Armory, do Mortal Kombat. Aquele cenário que eles ficam forjando armas, né? Eu acho. Pelo menos parece isso. Tem uns negócios de lava derretendo, assim. É legal da música, tem uns gritos no fundo. Ah, é. O compositor das músicas do Mortal Kombat também era um cara muito bom, né? O John Fordin. Ele aparece e grita, yuppie! Muito louco. É, cara, tanto na versão do funk do Mortal Kombat, quem aparece gritando é o Belo. Mas da hora. Legal, vamos dar um confere aí na música. Depois da música do MK, vamos aqui para a próxima rodada de músicas clássicas, né? Mr. Bubbles, qual a sua música clássica da vez? Bom, minha segunda música é a música Aquatic Ambiente, do King Kong Country. Nossa! E, assim, é uma música que ela consegue passar o cenário que você está jogando, assim. Ela acrescenta acho que ela acrescenta a jogabilidade. Porque é uma música que consegue passar a sensação de você estar debaixo d'água. Tem profundidade a música, né? Ela tem profundidade. É incrível isso. Eu acho... Tipo, tirando o trocadilho, né? É, não, mas desse trocadilho que foi legal, né? Então, eu acho que os três primeiros Donkey Kongs têm a melhor trilha sonora ever, assim, de videogame. Nenhum jogo supera eles. É incrível como o compositor... É o David Wise, o compositor? Não conheço. Eu sei que elas são orquestradas, né? Tem até um CD com... Elas têm um efeito sonoro também, né? Que essa aquática ambiente, ela tem um barulho de bolhas, assim, debaixo d'água e tal. Só que eu não sei se vocês concordam comigo, mas o efeito que eles têm na música, que é tipo um sintetizador, ele me lembra Voz de Macaco. Eu não sei se é porque eu tô ligando ao jogo, mas ele sempre me lembrou Voz de Macaco. Mas aquela... talvez pode até ter sido, que eles captaram vozes de macaco, deram uma sintetizada pra transformar em Eu não sei, mas sempre quando eu vejo aquela... Processo criativo é um negócio louco. Aquela cara. Melodia com sintetizador. Exato, obrigado. Eu ia falar sintetizador. Fica carismático falar assim, sintetizador. Então, ela dá a impressão que eles estão cantando, sabe? Os macaquinhos estão cantando pra mim. Sabe, eu acho que é igual aquelas vozes de teclado, sabe que é um MIDI assim, faz aquela coisinha? Uhum. Parece ser com um macaco. Mas tem umas coisas em MIDI, cara, eu gosto pra caramba disso, MIDI, sei lá. Inclusive, essa trilha do Donkey Kong, ela é uma trilha que é muito difícil alguém fazer alguma coisa melhor, né? Assim, pra própria série do Donkey Kong. Ah, né? O Country Returns, eu acho que ficou bem, bem abaixo do esperado nessa parte. Apesar não de... Ruim, né? Mas... Não que seja ruim, mas não supera os clássicos, não. O clássico é tão bom. Que é difícil mexer, né? Então, esse que é o problema, acho que, da trilha do Donkey Kong, que os desenvolvedores têm na mão, né? Como é que você vai fazer uma coisa mexendo aquilo que já é tão bom, né? É muito difícil. Vamos lá. Vamos dar um confere aí na música. Depois de conferir aí a música do Donkey Kong, agora é a minha segunda música, né? Eu vou, voltando nos clássicos aqui também, eu vou pegar o embalo aqui do Mr. Bubbles e, bom, música que eu acho fantástica pra mim, todas, é claro, do Street Fighter 2 foi um jogaço, mas assim, a música que eu mais gostava no Street Fighter 2 era a música do Ken. Então, eu achava a chegada, assim, na tela triunfal, sabe? E o lógico, não tinha o barulho da caixa, mas tinha o do latão. Tinha do latão, cara. E o Ken sempre surtava quando terminava, quando ele tava com a barra de life baixa, ele começava a dar um shoryuken atrás do outro, a música acelerava, dava aquele clima dramático, assim. E a máquina que eu jogava no fliperama aqui perto de casa, ela tinha um grave bem, bem forte, né? Ok, eu achava demais, assim, tipo, era a tela que eu mais gostava de jogar. Se desse pra pôr ficha, assim, ficar enfrentar o Ken 20 vezes, eu enfrentaria. Vocês só parar, deram pausa no jogo só pra ficar ouvindo a música? Eu fazia isso direto. Entrar no BGM do cartucho pra ficar ouvindo a música, sabe? Era show de bola. Mas aí fica com vocês o tema, música clássica, o tema do Ken no Street Fighter 2. Voltando agora aqui, né, pro Raid, né, a versão, digamos assim, mais nova da clássica que ele escolheu, né? Fala aí dessa versão pra gente, Raid. Então, o Mortal Kombat novo, né, que ele não é Mortal Kombat 9, não é Mortal Kombat 2011, é só Mortal Kombat, né? Eles refizeram a... deram um reboot, podia chamar Mortal Kombat Reboot nessa versão nova. É mesmo, é exatamente isso que propõe, né, reboot. Então, ele traz vários cenários e músicas, né, remakes dos clássicos, né, e uma delas é essa, o The Armory aí. O cenário ficou bem legal mesmo, eu acho que o cenário supera o cenário antigo, né, mas a música não. Eu gostava mais da versão clássica lá do arcade. Ela é boa, não é ruim de jeito nenhum, mas eu ainda prefiro a antiga. Mortal Kombat, ele tem um negócio que é as músicas dele, se você for assim, puxar de cabeça, você não vai, provavelmente não vai lembrar de nada. Ah, eu lembro, viu? Tenta lembrar uma música do Mortal Kombat. Eu, por exemplo, não consigo lembrar. Sabe qual é a mais clássica? Eu não escolhi ela aqui porque eu gosto mais dessa, mas uma que é muito clássica é aquela The Subway do Mortal Kombat 3, do metrô. E a do novo ficou muito boa essa aí. Então, você lembra na hora quando você escuta. Eu, pelo menos, sou assim, tipo, eu não consigo lembrar da melodia dela de cabeça, mas elas são umas músicas muito, muito assim. Que elas são bem de fundo mesmo, sabe? Elas são só pra acompanhar. Ela não tem uma melodia característica, tipo, que nem a música do Ken e tal. Mas acho que ela serve pro propósito dela, que é esse mesmo, assim. Ela não tenta ser marcante pra caramba. Ela é uma música de background, ela fica no lugar dela. Então, mas assim, ela é uma música de background. Quando você escuta ela, volta aqui. Puta, você fala, essa música é muito animal, mas. É difícil você marcar. Ela não é muito. Essas músicas do Mortal Kombat não são muito melódicas, né? Por isso que a gente não lembra. Elas são mais rítmicas, né? É mais pra dar aquela coisa, aquele clima da batalha mesmo. Mas dá um clima pesado pra caramba. Então, é mais na bateria, mais a batida. Essas do Street Fighter, elas são mais melódicas, se você for ver, né? Ela tem a linha da guitarra, o baixo legal, né? Essa por isso que eu acho que fica mais fácil de lembrar. Bacana, legal. Vamos aí, Dayan, então confere pra ver se vai ficar fácil de lembrar. Aí vocês dizem pra gente. Eu tô louco pra ver os comentários desse cast depois. Eu também. Vamos lá, galera. Vamos conferir a nova versão. E indo para a rodada aqui, estamos na, digamos assim, na segunda versão das nossas segundas músicas, né? Para não perder a conta, né? Esse é um cast que pode dar confusão mental também na ordem das coisas. Mas vamos lá. Vamos ver que efeito vai ter sobre a galera que tá ouvindo. Mr. Bubbles, né? Qual a sua versão atual do clássico que você escolheu? Então, é a versão, né, da mesma música, da Aquatic Ambience e do Donkey Kong Country Returns. Que eu acho um jogo 10, assim, gostei pra caramba. Música 2. Só que, não, a música eu gostei muito também. Só que aqui tá, o problema é que ela não te traz o mesmo feeling da antiga nem a pau. Assim, você pode escutar as duas, assim, ela é a mesma melodia, assim, claro, um pouco modificada. Mas eu não sei por que perde. Falta a voz do macaco. Falta a voz de macaco, falta os barulhinhos de bolhas. É difícil. Não, ela não te dá a mesma imersão que a original dá. Sim, é porque a original me dava aquela sensação de solidão. Uhum. De que eu tava sozinho mesmo, perdido ali. E a nova, ela é muito mais calma, assim, é uma música tranquila, assim, ela não é... Sabe o que é? Uhum. O jogo novo, se você for ver os Donkey Kongs antigos, eles são meio macabros, assim. É uma coisa meio escura, sei lá. Eu, pelo menos, mas eu não sei se a ambientação desses novos é diferente. Eu acho que é, então, é mais alegrão, né? O outro não seja colorida, mas esse daqui, esse novo é mais colorido ainda, assim, mais vivo, né? Talvez, às vezes, isso ajude, né? E você, digamos assim, dá um downgrade na música. Então, a música tem que acompanhar o jogo, né? Se você colocar a música sinistra naquele jogo todo alegrão, bobão, não combina. Não vai. É isso. E assim, tem que dar um crédito pros caras, porque assim, no geral, a trilha sonora eu acho muito boa. Porque eles tinham um problemão na mão, que era pegar essa trilha antiga toda clássica e toda, assim, tinha tudo a ver com o jogo antigo e fazer ela combinar com o jogo novo. E tem todo o negócio da nostalgia também, do pessoal que cresceu ouvindo aquele. Igual a gente, né? Você pensa no abacaxi, que é, pô, vocês querem fazer um Donkey Kong? O bagulho que, meu, tipo assim. Cara, coitado dos caras. Aí os caras vão fazer o quê? Vão fazer só músicas novas? Não dá, o pessoal não vai querer. Tipo, você vai mexer nas músicas antigas, é complicado também mexer nas músicas antigas, né? Mas assim, por mais assim, que eles fizeram um bom trabalho, eu acho que foi um bom trabalho nas músicas, mas nessa em especial eu achei que ficou. Você prefere a antiga? Eu acho que perdeu bastante do feeling da música. Beleza, vamos dar um confere aí, galera, e aí a gente quer saber também se vocês preferem a antiga ou essa versão que vai tocar agora. Agora chegou a minha vez aqui na rodada, né? de escolher a versão nova, né, que eu não curti muito, eu compartilho o sentimento do Mr. Bubbles com Street Fighter 4. Os caras fizeram uma versão nova da música do Ken, tá? Tem traços da música antiga, tem momentos que parece um remix da música antiga, mas não ficou tão marcante, eu acho que ficou muito complexa, assim, eles aumentaram a complexidade, foi aquele grave embora, tudo bem que eu não jogo mais na máquina, né, o ambiente é outro, não tem cheiro de cimento fresco, madeira e cigarro, né, apagado na máquina, então tem toda uma atmosfera, assim, que eu sei que não existe mais hoje. É. Mas sei lá, tipo, eu acho a música boa, né, que tem traços antigas, mas não sei, falta pancada, falta grave, assim, na música. Eu acho que ela ficou muito moderninha. E olha que, tipo assim, eu sou um fã de música eletrônica, eu gosto de música eletrônica, e não consegui curtir, talvez porque eu acho que não seja a roupagem dessa música. Não sei vocês. Eu acho que não é a pegada do Street Fighter é música eletrônica, assim. É, então... Tanto que no 3, eu acho que são as piores músicas do Street Fighter, assim, que eles tentaram fazer uma mistura bem grande de O Marvel vs. Capcom, né? É ruim pra caramba também, hein? É, eu também não gosto daquela música do 2, né? É. E ela tem no 3. Eles deram uma revisada. Todo mundo odeia aquela música. E por que eles colocam de novo? Não dá pra entender. É. Não, eu acho que os caras também têm que pensar muito no personagem, por exemplo. Se for pegar o personagem do King of Fighters, o K... No King of Fighters 99 e no 2000, né, que foram os últimos feitos pela SNK, cara, é música eletrônica, mas eu acho maravilhosas as duas músicas. Maravilhosas as duas. Né? É, até poderia usar aqui de exemplo no cast, né, mas vou usar outras. Mas, aliás, King of Fighters também dá um cast só de música. Então, mas, eu acho assim que a música não nasceu pra aquilo, cara. Não ficou bem remixado. Então, sei lá, pra mim foi mais uma remixagem. É, eu achei as músicas em geral do 4, assim, elas preguiçosas. Preguiçosas. Eram todas as músicas originais e isso era um remix, assim, com uma batida nova. Às vezes é melhor fazer uma música completamente nova, cara. As do HD Remix são melhores que as do 4. Tipo, de longe, né? De longe. De longe. Mas beleza, vamos apresentar aí, ver o que vocês acham, ver se eu tenho razão ou não, na opinião de vocês. Vamos lá, tá aí com vocês o tema do Ken no Street Fighter 4. Agora que vocês ouviram aí a versão do Street Fighter 4, tema do Ken, né? É, a gente vai para a última rodada de músicas, né? Começando pelas músicas clássicas e depois as versões novas. Hyde, qual a música clássica dessa vez, dessa rodada? Então, a música que eu escolhi é a música mais clichê que poderia ser escolhida, né? Que é a música tema do Super Mario Bros. 1. Tem o que falar dessa música, né? É a composição do Koji Kondo, né? Todo mundo conhece. Faça a música em duas notas. Duas notas. Pam, pam. Qual é a música, né? É sensacional, né? Acho que é a música... Ela é praticamente o hino do videogame. Eu também é martelado tanto na nossa cabeça que... Milhões de vezes, né? É. Incrível que essa música, ela... Desde a primeira vez que eu ouvi ela me lembra italiano. Não sei por quê. Mas tudo a ver, hein? Não sei se eu associei, sei lá, mas ela me lembra coisa italiana, assim. E não tem nada a ver, né? O cara conseguiu passar o feeling, ó. Passou o feeling. Praticamente um hino dos videogames, como já falou. E, bom, vamos lá, né? Vamos imaginar que a gente tá pisando em tartaruga. E agora é a vez do Mr. Bubbles, na última rodada de músicas clássicas, Mr. Bubbles. Qual a sua música clássica dessa última rodada? Bom, eu escolhi uma música que, assim, não é tão visada, não é tão famosa, mas muita gente conhece com certeza, que é a música, é o tema do Chocobo do Final Fantasy II, que foi a primeira vez que ela aparece. Eu nunca ouvi. Acho que todo mundo já ouviu, sim. Cara, eu só, quando fala em Final Fantasy, eu não sou um jogador de RPG japonês, mas eu só lembro da Videogames Live, eu fiquei chocado assim no final. Então, mas última música, um chocobo pra quem não Fantasy sabe. Eu lembro de arpejos, fala Final Fantasy e me vem arpejos na cabeça. O original, né? Então, eu fiquei em dúvida se eu pegaria a música do Chocobo ou o tema de batalha. Mas eu, numa próxima, eu escolho o tema de batalha. Eu vou na música do Chocobo, que eu acho uma música muito legal, porque é um tema bem animadinho, assim, que ela é pra representar o Chocobo, quem não sabe, é aquela galinha amarela gigante, né, que é tipo é a montaria do jogo, e desde o 2 sempre tem uma versão diferente da música, assim, eles sempre fazem uma versão nova, só que com a mesma melodia, sabe, como fazem com Mario, com qualquer outro jogo. Uhum. E, só que a original é tão clássica que eles quase nunca mudam muito, assim, sabe, sempre fica mais ou menos a mesma coisa, só coloca uma roupagem nela, sei lá, um remix de mais... eletrônico, com guitarra, mas sempre fica a mesma melodia, de tão clássica que ela ficou, assim. E um Final Fantasy, um dia, se não tiver uma música do Chocobo, não é um Final Fantasy. Acho que todo mundo, quando joga, fica esperando quando vai chegar a parte que vai tocar ela. E voltando aqui, agora é a minha vez, escolher uma música clássica. Bom, a música clássica que eu vou escolher é o tema do time do Japão, da King of Fighters 95. Eu acho bacana que a tela do Japão sempre se passava em volta, né, em Osaka, que é a cidade que ficava SNK, né, e sempre perto ali da entrada do, digamos assim, a entrada do prédio, né, onde ficava a sede deles na cidade de Osaka. Cara, uma coisa bem bacana, é sempre muito lotado de gente, né, a rua fechada. A King of Fighters 94 foi assim, né, 95, e eu achava uma música assim super animada, digamos assim, a galera lá no fundo. E se você ouvir ela solta, vocês vão ouvir aí, acho que ela até nem parece uma música de jogo de luta, né, mas não sei, cara, tinha um clima muito bacana e se sentia ali o público curtindo a luta. Foi, acho que a série de jogos de luta que eu mais curti na vida, né? E, cara, eu não sei se vocês jogaram, vocês lembram de King of Fighters 95? Eu lembro, vocês são pós-97? Eu joguei a partir do 94 mesmo. E uma das coisas que eu sempre achei também é que no King of Fighters eles sempre tiveram essa preocupação de trazer músicas diferentes, assim, né? Porque você pega o próprio Street Fighter, é aquelas músicas bem, bem melódicas, assim mesmo, bem animadas, e no King of Fighters, eles sempre tentam fazer estilo diferente dentro do próprio jogo, tá? O time do Japão tem um tipo de música, o Yori já é outra música, né? Eles sempre tentam combinar vários estilos diferentes, né? Eu gosto bastante também, daquele, né, jazz que eles colocam, né? Bacana, então. Sempre tem uns toques de jazz. Cara, tem uma percussão complexa essa música, eu acho. Eu não entendo muito de música, mas eu sinto isso. Tema de King of Fighters 95, que curiosamente sempre chamam de Saka, o tema do time do Japão, né? Com vocês é Saka 95. We'll be right back. E abrindo a última rodada agora das novas versões, né, das clássicas, vamos começar com o Hyde. Hyde, qual a nova versão aí? Então, essa música do tema do Mario tem bilhões de versões, né? O encerramento do nosso cast é uma versão da música original do Mario. Mas a versão que eu escolhi é uma versão que eu gostei bastante, que foi a do Super Mario Sunshine, na parte que ele vai num mundo maluco, assim, que é, acho que é tipo um... Uma dimensão, né? É um proto Mario Galaxy, se você for ver, porque tem aquelas coisas da gravidade, né? É tipo meio no espaço, assim. Então, aí começa a tocar essa música. É uma parte muito, muito, muito, muito difícil. É porque ele perde o Flood, né? É isso, exatamente. Ele perde o Flood e tem que ir no pulo. E a música eu acho sensacional. Que ela é a música do Mario, só que toda cantada. É, mas é cantada não com letra, né? Ela é cantada ou toque, né? A melodia é cantada. É cantada com... Não sei se deu pra entender. Isso, mas... é com... Churu, churu, tchutchu, né? Churu, churu, é. Só que tipo, com pessoas afinadas, né? É, isso. Tipo a música do Doug. Isso. É, exatamente. Ótimo exemplo, bacana, galera. Então vamos dar um confere aí nessa versão. Aqui agora para Mr. Bubbles. Mr. Bubbles, qual a música que você joga aí na mesa, a versão nova nessa última rodada? É, então, para não falar que eu só escolhi as versões antigas, né? A versão nova dessa música do Chocobo é a que eu mais gosto. Assim, desde o 2, todos tiveram versões diferentes. Mas no Final Fantasy X eles fizeram uma versão que eu achei muito legal. Muito boa, que eu acho que foi a única versão que eles conseguiram sair da melodia original, assim. E conseguiram fazer uma música nova, só que sem perder a identidade, assim. Eles conseguiram fazer uma outra batida, uma música diferente mesmo, só que você vê que é a música do Chocobo. É diferente, mas é igual. É, exato. É difícil explicar, né? Mas, assim, é que as antigas, eles sempre pegam a mesma melodia, sabe? E fazem ela com outro ritmo. Essa não, eles fizeram uma música nova mesmo, só que usando as mesmas, sei lá, as mesmas notas, a mesma melodia principal, né? Agora chegou a minha vez aqui de escolher a música, né? Eu já tinha escolhido Essaka 95, é uma música que eu adorava, mas quando eu joguei King of Fighters 96 pela primeira vez que eu ouvi essa música, arrepiou. né, que tinha a abertura da tela, assim, quando você enfrentava o time do Japão, passava, abria, você estava numa ponte elevada, você via a sede da SNK ao fundo, mas eu achei essa música é muito power, a versão 96 de Saka. É, cara, ela me lembra em alguns momentos também a música do Ken, do Street Fighter, mas eu acho que é uma música que ela começa assim, muito prometendo e vai acelerando, né? E... cara, eu pegava um CD, eu tinha King of Fighters 96 no Neo Geo CD, cara, e o Neo Geo CD é aquele CD assim, que a primeira faixa era de dados e as outras todas eram músicas, né? Ele não saía do meu carro, cara. Ele não saía do carro, cara. Eu deixava o CD no carro o tempo inteiro, assim. Era do carro pro videogame, do videogame pro carro, né? Na hora que o Neo Geo CD tinha uns loadings longos, assim, eu joguei pra caramba King of Fighters. É difícil ter músicas e jogos que você consegue escutar, assim, elas soltas, né? É. Sem ser com o jogo. Cara, eu achava demais, demais essa música, acho que a trilha sonora, como eu já comentei, né, a trilha sonora de King of Fighters é um caso à parte, mas essa música em especial acho que todo mundo vai lembrar, né, tanto que acho que tem várias versões dela em outros jogos, mas que nunca ficaram tão boas quanto a versão da 96, acho que é a melhor versão dessa música. E pra fechar aqui o programa de hoje, vamos a menções honrosas, né? Raid, você tem menções honrosas aí, de versões e versões? Nossa, eu acho muito difícil fazer menções honrosas num cast sobre música, né? Porque é tanta música boa. É, cara, foi difícil chegar nessas aqui, né? É. Então, aqui eu vou falar é uma que eu achei quando eu tava fazendo a pesquisa, né? E pra não colocar duas músicas do Sonic, eu preferi escolher uma só e pegar outras, né? Mas eu gostei bastante, que é a música Ocean Palace, do Sonic Heroes, e tem a versão nova dela que é a Seaside Hill, que é tipo um pupurri de todas as músicas daquela primeira zona do Sonic Heroes. Ficou muito bom mesmo. Uhum, bacana. Mr. Bubbles. Bom, a minha menção rosa vai para as músicas do novo Castlevania que saiu para Xbox Live e PSN, que é o Harmony of Despair. E ele tem várias músicas, assim, várias versões de músicas de jogos antigos, assim. E pra mim todas ficaram legais, todas mesmo, todas as versões novas que eles fizeram ficaram muito boas. E em especial é a versão nova que eles fizeram da música The Tragic Prince, do Symphony of the Night. Nossa, essa ficou muito legal, porque eles colocaram um riff de guitarra bem pesado mesmo de fundo, assim, acompanhando. E o riff é muito, muito bem feito. E a versão também da Vampire Killer, né? Que eles deram uma versão nova também que eu achei que ficou muito boa. Show, show de bola. Minha menção honrosa, eu spoilei durante o programa, né? Eu fiquei na dúvida qual que eu colocava, mas é a música do K na King of Fighters 99 e na King of Fighters 2000. Curiosamente, elas têm um nome bem parecido. A versão 99 chama KD, né? K de quilômetro D de delta 0074. E a versão 2000 chama KD 0084. Eu até hoje tenho dúvidas para saber qual versão eu gosto mais. Cadê era aquele site de busca também, né? É, então, cadê? Mas esse é cadê mesmo, a letra K e D de Delta, né? Entendi, é cadê, tracinho 0074. Se você jogar no YouTube ou até no Google mesmo, já vai vir, acho que direto, né, a música. Porque é um nome bem bizarro pra uma música, né? Cadê 0074. Né? E a outra é cadê 0084, de um ano pra outra. É, essa é a minha menção honrosa. O pessoal já deve ter percebido que eu gosto muito de King of Fighters, né? Mas fica aí, pra não deixar dois King of Fighters no mesmo programa, eu vou colocar uma como menção honrosa. E esse cast não acabou. A gente conta com a participação de vocês para colocarem no nosso mural aí os links para as músicas. Então, se vocês têm versões que vocês preferiam em um e gostavam e não gostaram nas versões, nos jogos novos, ou o contrário, gostou mais do jogo novo do que o antigo, coloque aí no mural para a gente curtir, para a gente poder ler nas cartinhas aí. A galera também que baixa o programa, né, vem ver o nosso cast, poder ver qual é que é e trazer aí na memória deles. A gente acha que música de videogame é muito importante, é algo que traz de volta a atmosfera, né? Por alguns instantes, assim. Sim, pelo menos aqueles jogos mais antigos. É, esse foi o nosso Orioncast de BGM. A gente tava devendo um BGM esse ano. E tá aí para vocês de presente, o BGM. Muito obrigado por terem ouvido até aqui e até o próximo episódio.